ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Essa é São Sebastião, do grupo Música Extemporânea Brasileira, que é um projeto do compositor, diretor e poeta Zé Luiz Rinaldi, que está lançando o CD Boca do Mundo, que mistura música e poesia com um repertório criado a partir de poemas escolhidos em torno de cada composição dessas. Eles farão shows no dia de São Sebastião, dia 20, na terça-feira, e no próximo dia 21, no Espaço Sesc, em Copacabana. E estarão aqui amanhã, sexta-feira, no Papo de Cultura do Redação Nacional. Vamos ouvir mais um pouquinho. Redação Nacional, com Neise Marçal.